Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Sejam todos muito bem-vindos à Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna, onde a gente quer destruir com o Brazilian Way of Life. O que mais que a gente faz aqui? A gente também... Eu vou lhe dizer o que mais que a gente faz aqui. Vai lá. É isso aqui. Eu vi que espirrou de novo, você não aprende a abrir lata de cerveja. Aqui também a gente vai desmascarar alguns dogmas, fazer os nossos desabafos sobre a real necessidade de algumas coisas, principalmente as coisas desnecessárias. O que mais que a gente faz? A gente vai escrachar da maneira mais amaldiçoada possível todas essas coisinhas em enhé. Já falamos aqui das coisas que nos empurram goela abaixo. O Walter abriu a dele. Ih, cacete, olha o que eu fiz. Você fudeu todo o seu notebook aí, cara. Enganchando no termo empurrar goela abaixo. Nos dias atuais, houve algo que tentou ser empurrado goela abaixo aí, principalmente nos consumidores da maçã lá de Silício. E isso não foi muito bem deglutido pelos usuários da maçã. Eu estou falando, Walter, da parceria entre a Apple e a banda irlandesa U2, que consistiu no quê? Em simplesmente eles decidiram doar todo o novo disco da trupe do Bonovox, né? Para um cidadão ali que tivesse o seu iPhone, o seu iPad, e simplesmente eles falaram: olha, meus amigos, tá aqui o disco todo para vocês gratuitamente, sem vocês pedirem, sem sequer pedir autorização. Olha, você quer ganhar um disco do YouTube? Não, nada disso. Simplesmente, a hora que o cidadão abria lá suas músicas no celular, o que tinha lá? Uma série de músicas do YouTube, o disco novinho. E esse tiro, obviamente, saiu pela culatra, porque muita gente não gostou, odiou. Eu também odiaria, eu não sou mais usuário da maçã, mas eu odiaria ter um disco do YouTube ali no meu celular. E, obviamente, que muita gente queria dar um jeito ali de expulsar aquela banda de cristãos irlandeses do iPhone da maneira mais rápida possível. Mas, na verdade, não é só dessa ação que a gente vai falar, e sim da empáfia do U2, que, ao meu ver, sempre foi uma banda cheia de empáfia, e sempre se achou fodona, né? E os caras falam: 500 milhões de pessoas vão receber nosso disco gratuitamente, porque tem 500 milhões de usuários da maçã no planeta, né? Eles estão dando... deram o disco inteiro. Não só pra quem comprou o iPhone 6... Não, pra todos que têm iPhone. Todo mundo com a conta no iTunes ali. Não é que você tá dando assim, ó, vem aqui e pega... Não. Tá lá disponível. Não, já tava dentro do seu celular. Que... Você deu uma atualizadinha no iOS, toma aqui o disco inteiro, já tava lá. Você sabe que a gente vai perder um monte de ouvinte. Eu sei, novo, obviamente. Tem um monte de gente que gosta pra caralho do YouTube. Mas... E usa touca na cabeça, até no verão óculos, de Natal. Aquele óculos de abelha, né? Bem, mas pra mim o YouTube sempre foi isso aí. Uma banda que se acha pra cacete. E o que é pior é que sempre bota aquela banca de bom moço, né? O Bonovox sempre achou que ele é uma nova Madre Teresa de Calcutá. Então, nessa edição da Academia Brasileira de Tretas, nós vamos bater com a pá na nuca do YouTube. E já aviso, sem muito mimimi, viu, queridos? Porque se você gosta mais do Bono do que do Walter Rezende, faça bom proveito, fique lá com aquele leprechaun dos infernos, porque aqui eles vão ser ofendidos. É verdade. Você gosta do YouTube, excelente hora pra dar stop e voltar a ouvir nosso podcast na edição da semana que vem. Mas enfim, Alexandre, Paul David Hilson é o nome for real, né, do Bonovox. Aquela bolacha Bono ou biscoito Bono tem alguma coisa a ver com espero esse espero que cara? Não, porque até que eu gosto da bolacha. Mas cara, você sabe por que chama Bonovox, né? Por causa dos amplificadores Vox? Não. Existe uma Bonovox, pra quem ainda não sabe, em latim, significa boa voz. Diz que um amigo dele, um guri dele na infância lá, falou: você tem uma voz boa aí. Era o Júlio César que falou isso. E aí ele ficou Bonovox. Hoje ele não gosta mais de ser muito chamado de Bonovox, só de Bono. Só de Bono. Só de bolacha. Então, Alexandre, mas toda vez que eu penso nas crianças pobres da África, automaticamente aparece aquela figura descolada, né, com os os óculos escuros da Prada, gigante, né? Parece um... abelhona. Lutando ali por aquelas crianças. Ele mesmo, o Salvador dos Africanos, na boa, né? Essa postura de bastião aí, de defensoria dos pobres e oprimidos, me incomoda bastante, né? Me incomoda pra cacete. Pode reparar, é só aparecer uma desgraça no mundo que a porra do Bonovox se pronuncia, né? É, verdade. Fome na África. Ele aparece fazendo cara de Madalena arrependida ao lado de uma criança catarrenta, né? Ali com o nariz escorrendo. Engraçado que o nariz escorrendo sempre na ponta tem um pouquinho de terra. Por que que acontece? Ele, tal como o elevador da Villares, ele dá uma descida, volta. Vai até o chão, suja, aí o garoto... dá uma cafungada. Aí ele volta. Se tiver um furacão na América Central, Guerra na Bósnia, fez a música lá, Miss Sarajevo. Eu acho que chegou, Alexandre, ao top 5 lá da Billboard, foi, né? Que seria o grande termômetro para sucessos populares. E essa é uma das músicas que o Bonovox diz que mais gosta do YouTube. Ele tem uma versão que ele canta com o Pavarotti? Não é uma versão, é essa música mesmo. Eu achava que era uma versão. Detalhe, se você faz uma música falando de um país desgraçado ali pela guerra, como foi ali com a Bósnia e tal, porra, é um single apenas, ficou top 5, custava nada, né? Parte da renda disso aqui. Vai será? Ser pros desabrigados que tomaram bala dos croatas e dos sérvios. Cacete, que ele não deu um níquel. Que porra, cara. Não, ele não reverteu aqueles shows que nada. Não, que nada, cara. Hoje vai ser esmiuçada a vida desse cidadão aqui, cara. Pra todo mundo que acha que ele é um bom moço, hoje vocês vão ver quem é Bonovox. Eu me lembro. Lembra aquela turnê? Eu não sei se o nome da turnê era Zuropa TV ou o nome do disco. O disco se chamava Zuropa e a turnê Zul TV. Ah, é isso daí. Eu lembro que a banda dele tocando lá, só que embaixo do palco tinha os músicos que complementavam o som, tocando com fone de ouvido, isso. Com retorno, no meio da galera carregando case, caixa. O Bonovox não queria que os músicos incidentais... Aparecesse. Então eles ficavam tocando debaixo do palco. Exatamente. Mas que susto. Aí nego achando, Andy Edge é o guitarrista foda. O guitarrista foda tá lá, ó. Guitarrista do Araqueto. Tá tocando no subterrâneo lá. E você falou do Araqueto. Tem uma história ótima. Com o Araqueto? Mas, quase isso. Como você disse, o YouTube tá sempre envolvido em alguma desgraça. E obviamente que eles vieram pro Brasil aqui em 2006 e também se envolveram numa desgraça. Foram ajudar o Palmeiras. Isso é uma música pro Palmeiras. Não, foram tocar no carnaval. Não lembro disso, não. Tem uma música. Cara, eu vasculhei toda a internet, mas eu descobri que ele mandou tirar. Não tem o áudio em lugar nenhum. Que é ele cantando junto com a Ivete Sangalo e com o Gilberto Gil. E tomando latada. Um axézinho vagabundo chamado Chupa Toda. Bonovox cantando Chupa Toda. Chupa cara. Toda? Se alguém tiver que... Mas estão falando de É duplo sentido, né, cara? É axézinho mequetrefe, assim, tal, e tal. Mas eu não achei na net. Eu cheguei num link, até achei... Puta, até que enfim, eu ouvi 10 horas de axé e não achei a porra do... Cara, do posso falar uma coisa que não tem nada a ver? Eu não lembro se foi na década de 90, 80, acho que na de 80, que Rolling Stone tava no ostracismo foda. Sim. Não tava saindo anos 80. Pra tocar. Anos 80, anos né? Anos 80. Aí, o Mick Jagger resolveu gravar um disco, né? E fez um filme inteiro rodado no Brasil. Veja vocês, filmou com um grande Otelo. Cacete. Cara, é genial, cara. O que acontece? Ele vem divulgar a turnê dele, ele é sequestrado, porque ele vai atrás de umas putas. E aí ele vai comer as putas, né, cara? Todo mundo faz isso. Todo mundo pensa isso do Brasil, né? Cara, é muito bom. Olha só. Eu não me lembro agora aqui, mas lá na nossa fanpage a gente vai colocar o link depois. Ótimo, boa. Pra vocês assistirem. Tem o filme na íntegra. Olha que sensacional. É muito bom, cara. É muito engraçado. Tem uma hora que ele entra numa boqueta no cu do interior brasileiro. Que é uma mercearia e ele quer usar o telefone. O cara não deixa, ele tenta provar que ele é o Mick Jagger. Aí ele... Eu comi a Luciana Gimenez. Aí ele acha lá no meio dos Secos e Molhados, né, que o cara vende, acha lá o disco dele, do Rolling Stone. Ah. E põe pra tocar e começa a dançar. Aí um molequinho começa a dançar junto com ele. É engraçado demais, cara. Tem que ser visto. Então, mas vamos fazer o seguinte, o que você acha de, nesse exato momento, nós tirarmos a máscara, ou melhor, os óculos do Bola Vox? Os óculos e a touca. Você tira os óculos e eu tiro a touca. A gente tá aqui com uma relação de dados, todos eles coletados com fontes, tá? Por exemplo, em um artigo do New York Times de 2010... O Bonovox, o que, olha só que curioso, ele meteu o pau em quem baixava música na internet. Né? Ele falou, não, processou. Porque... Ele, exatamente, na época de Napster, aquela galera toda, lembro, né? Acho que isso. Ele chegou a processar Ele Napster tava no pacote e tal, reclamou muito disso. E ele falou que isso não afetava a banda dele, mas afetava... Que vem de baixo não me atinge, ele falou. Mas ele falou que afetava os músicos pequenos... Que os músicos pequenos que viviam de vender apenas os seus CDzinhos ali nos shows e tal. Mas obviamente que ele tava falando dos milhões, até porque o U2 sempre foi uma banda que vendeu demais, né? Vira e mexe, ele escrevia no New York Times e ele usou pra meter o pau em quem baixava música gratuitamente na internet. E por que que ele apelou agora? Meteu, enfiou música gratuitamente, goela abaixo, né? iPhone adentro. Mas você tem valores de quanto ele recebeu pra isso? Não, ninguém, isso não foi dito em momento algum. Sei lá, eu sei que eu sei outros números que 41%, isso é novinho, eu li inclusive hoje, uma grande consultoria aí que os caras estudam esse tipo de coisa na internet, que a avaliação do YouTube caiu em 41% na internet com essa ação junto à Apple. Cara, eu vi uma foto, acho que um monte de gente viu a foto de um mendigo, uma placa... Que cobrava $1. Acho que cobrava $1 pra tirar as músicas do YouTube de dentro do iPhone. Ou era $1 uma refeição, alguma coisa, I will work for food, alguma coisa assim. Falando em internet, olha só, sabiam que 1,5% do Facebook... pertence ao Bonovox? 1,5% do Ele é dono de 1,5% do Facebook. Ah, mas como o Facebook, ele é de capital aberto, é capital, né? Aberto, se eu, né? E você tivesse não, dinheiro, mas isso é antes, gente... isso é antes da abertura do capital. Como assim? Ele era dono, ele investiu... Ele comprou daquele bestão do Eduardo... é brasileiro? É brasileiro, Eduardo. Aquele brasileiro é a mesma coisa... do cara que inventou o baú da felicidade, o Manuel de Nóbrega, é verdade, né? Ele inventou o carnê do baú da felicidade. Na hora que a coisa ia decolar, ele caiu fora. Mais ou menos, é o Manuel de Nóbrega do Facebook. O Natal na casa dele deve ser foda, né? Todos os netos dele falavam, se o vovô não tivesse feito aquela bosta... A gente não precisava nem comprar a telecena de Natal, né? Tava raspando, na mão. Falando isso e conferindo na TV. Então, mas o Bono, ele é um mega investidor, ele tem uma empresa chamada Elevation Partners, que é simplesmente para ir atrás de novas possibilidades de grana, assim, entendeu? De empresa de investimento, exatamente. Uhum. Então, ele já tinha um e-mail do... Parece que ele investiu 13 milhões no Facebook e, sei lá, em poucos meses, assim, ele já tinha tido um retorno de 10 vezes mais, entendeu? Então, ele nunca defendeu o IRA e sempre foi contrário ao IRA. E muita gente na Irlanda odeia ele justamente por conta dele nunca ter abraçado as causas ali que o IRA levantou e tal. Por quê? Ele sempre foi muito amigo dos presidentes americanos, né? Clinton... Do... Mas o IRA nunca quis explodir a casa dele, na mansão dele em Dublin? Não, mas agora... Outro dado pra desmascarar que acha que ele mora lá na Irlanda... Belfast. Porque a hora que os impostos começaram a apertar... Caiu fora. Não só ele, mas todos do YouTube picaram a mula pra Holanda. Que é Holanda e Bélgica. Todo mundo faz isso. Aquele Gerard Depardieu também. Também escapou da França, que também na França aumentou. Ele também picou a mula de lá. Ele pegou a pança e o nariz enorme dele e se mandou pra Bruxelas pra morar lá pra não pagar tanto imposto. Exatamente, cara. Ou seja, o cara que bota a banca ali. Ah, não, nós pagadores de impostos vamos ajudar as crianças catarrentas. Vai nessa. Outro dado aqui. Que desmascara o Bono, e esse aqui é dos malucos. Porque não tem nada que dê mais moral para um artista que ir lá na África e ficar do lado mesmo uma pessoa, de uma criancinha ali toda, né? Com ebola. Exatamente. Eu acho que ele, se abusar, com essa notícia agora, nós vamos achar que o Bono é responsável pelo ebola. Porque ele é defensor. Transou com macacos. Não, ele simplesmente é defensor da agricultura transgênica na África. Ele é defensor. Defende a agricultura transgênica. Mas aí não é o problema. Nós só vamos saber os problemas dos transgênicos lá no futuro, a hora que a gente começar a nascer com 3 anos. Você acha que in vitro ele criou o ebola? Não duvide, cara. E além de ganancioso, especulador e sonegador, ele cantou axé aqui no Brasil, então esse cara não tem muita moral. Mas pode reparar, a cada disco, agora voltando a falar dos discos do YouTube, a cada disco novo, eles sempre estão convencidos ali de que eles é que estão dando ali um início a algo novo, né? Uhum. Teve todos esses discos com temáticas políticas ali, anos 80 e tal. Aí nos anos 90, a partir do disco Atum Baby e desse que você falou, o Zooropa, eles se denominaram ali os fudidões do rock com música eletrônica, né? Olha, tal, a gente... E eu me lembro de uma revista Biz, eu acho que aquele André Forastieri, que era um cara que eu gostava bastante de ler. Esse cara não virou um escrotão agora? Ele ligou o modo foda-se, né? Agora ele mete o pau em todo mundo, cara. Ele ficou ótimo agora. Mas eu me lembro dele falando... Ah, tá bacana, então. Não, tá bom, porque tá bacana. Eu não tô lendo os textos. Não, pode ler, tá bacana. Eu vejo um monte de gente xingando ele. Não, porque então... ele tá nesse modo maluco, cara. Será que ele tá com câncer? Então, eu me lembro de uma matéria dele falando justamente do U2, que o U2 tinha essa proposta de ser a banda revolucionária, assim, olha, nós somos, mas tudo isso com o intuito do que de fazer muita grana, porque desses discos pra cá, o U2 sempre teve nas paradas como as turnês que, ao lado dos Rolling Stones, da Madonna, os artistas que mais faturavam com turnês, assim, e detalhe, essas turnês do Atum Baby e do Zooropa, que era o Zoo TV, simplesmente eram as turnês mais poluidoras do planeta. Ah, vá. Sim. Que é maconha, muita fumaça de maconha. Não, toda a geração, né? De heroína espalhada, boiando nos canais. Mais ou menos por aí, mas sei lá, desde o transporte, tudo que envolve, né, a logística, tudo era muito poluente. E você achando que os caras são os mais bondosos do planeta. E agora, obviamente, né, se uniram aí outros capitalistas do inferno da Apple e acham que todo Zé Ruela que tem um iPhone deveria ter obrigatoriamente a música deles. Mais uma vez eles acharam que estavam revolucionando a música. Olha, nós estamos dando um disco pra vocês. Não teve um iPod no passado que era do U2, um iPod preto? Eu acho que teve isso mesmo, tem razão. Foi um fracasso de venda. Você vê, eles se tocam que são um fracasso, mas não se preocupe, você que tem um aparelho da maçã e quer se livrar do YouTube também, já tem muitos tutoriais. A própria Apple foi obrigada a lançar aí uma ferramenta pra tirar. Cara, não precisa mais do mendigo. E o porra do Android KitKat não dá uma barra de chocolate pra... Deveria, né, cara? Eu tenho instalado KitKat no... Um Android KitKat no meu telefone. O que nos deixaria muito mais felizes do que ganhar um disco do YouTube. Que chocolate, hein? Puta, que delícia. Olha... Coloca o Bis no chinelo, né? Bis é pra Zé Ruela, cara. Pior, Alexandre, que o Bonovox foi até citado pra ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ó, mas se bem que não me surpreende, porque o Lula também foi, não foi? Mas tudo bem. Mas o Bonovox é sonegador. Poluidor, agora outra, a gente acabou de descobrir outra. É um poluidor, né? Um motherfucker que coloca a música tocando debaixo do palco e não deixa aparecer. Exatamente. Encobrindo a guitarra do The Edge. Que puta, cara. E ainda vai concorrer, ainda falam em ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Eu vou ganhar o Nobel de Química daqui a pouco. Então, em 2002 foi feita lá na Grã-Bretanha uma votação para o povo considerar quais os 100 maiores britânicos de todos os tempos. E muitos, inclusive o próprio Bonovox, achavam que ele deveria estar ali no top 5. Gente, o próprio Bonovox... Cara, você que gosta do YouTube, vai lá agora, pega o EP do Sunday Bloody Sunday, abre a janela e joga o mais longe possível, caralho. Cara, que eu odeio essa música, meu. Eu odeio essa música. Tem uma raiva dessa música. Eu tenho uma raiva. Tinha uma mago que estudava comigo na escola. Você comia ela ouvindo Sunday Bloody Sunday. Que fosse a última mulher do planeta, cara. E ela adorava essa música. E ficava tentando traduzir essa porra dessa música. Ela comprava a bis letras traduzidas. Ela não sabia traduzidas. O que queria dizer Sunday Bloody Sunday. Ela não tinha a menor ideia que aquela porra daquele domingo sangrento que aconteceu na Irlanda. Ela desgraçada. Ela achava que o Sunday Bloody Sunday era... Primeiro que ela achava que era um Sunday. de morango. Cara, mas toma cuidado, porque muitas vezes a gente mete pau em pessoas do passado e essas pessoas ouvem esse podcast. E não é difícil mesmo. Inclusive, cara, desse próprio episódio a gente ia citar um. Mas a gente teve que tirar o nome dele. Então, aí depois o Alexandre foi querer se retratar. É, ele falou, não, que é isso, não entre os 5, jamais. É. Mas entre, pelo menos entre os 10 ali. Nossa, a pretensão. Poderia rolar. Do ódio. Então, eu só sei que ao fim dos votos, ele ficou em 86º lugar. Tinha 85 caras na frente dele, veja vocês. Possivelmente, entre eles, o Mr. Bean. Com certeza ficou na frente dele. O Jack Estripador. Jack Estripador. Eu votaria nesse. O Beckham deve ter ficado em primeiro, sim, segundo, com certeza. Margaret Thatcher. Imagina ficar atrás do Príncipe Charles, cara, que não é nada. Puta, o Príncipe Charles. O Príncipe Charles, que é o bairro de Alencar em inglês, ele ficou atrás de todo mundo, cara. Puta que pariu, cara, que merda. O Alexandre, agora, se tem um ranking que esse cara deve estar muito bem, é no ranking da Forbes, né? Da Forbes. Dos mais cheios de dinheiro do planeta. Todo ano... A Forbes também, você não pode... Como é o nome do maldito lá? O Wake Batista tava na Forbes bem bombando até ano passado. Ah, saiu rapidinho, né? Saiu. O ranking da Forbes é igual o ranking da FIFA. É só ter uma crise financeira, amigão. Toma, um peito que dão, olha o Wake Batista já sendo preso por formação de quadrilha. Não tem um negócio que ele tá vendendo x-salada aí? É, eu falo. Deu uma história. O Alexandre, com toda a crise no mercado fonográfico, o U2 é uma das bandas que ainda consegue ganhar muito dinheiro. Cacete, com essa história toda. E não doa pras crianças africanas. Pera aí, antes de eu começar essa história... Então, o Alexandre, eu tenho um e-mail aqui. Ah, diga aí. Que é do Renato Pereira. Ele fala o seguinte, abre aspas. Lembram daquela baranga que o Bono deu um beijo na boca no show do Morumbi? Ela virou celebridade instantânea. Lembro muito bem. Foi. Lembro muito bem. Porque ele sempre chamava uma moça... Então, a média que ele fazia, primeiro, detalhe, ele fez isso na Argentina, travestido com a camisa da Argentina, chamou lá uma moça da como é o nome daquele bairro da Argentina lá? É a Boca? La Boca. Chamou uma garota da La Boca lá e beijou deu um boca, beijo na boca ali. Ouvindo Sunday Bloody Sunday, foi exatamente essa música do inferno. Ah, foi essa? Não era outra música? Não, era no Brasil foi outra. Foi Sunday Bloody Sunday também, não foi? Não. Ah, não, aquela... Não. We play that não foi, é verdade, tem razão. E aqui no Brasil fez a mesma coisa. Foi no show do Morumbi, né? É, não me lembro onde foi. Só sei que ele escolheu a moça lá da plateia pra beijar. Essa moça aí deu entrevista e tudo mais. Então, voltando ao e-mail, abre aspas. Ela era minha vizinha aqui em Volta Redonda. O nome dela era Catilce. É mesmo, era Catilce, cara. Viu? Era Catilce. Hoje não mora mais aqui. Mas o mais engraçado foi o apelido que deram para o marido dela. Ele foi conhecido como Cornovox. Cornovox? Cara, sensacional. Cornovox. Ai, cacete. Cornovox, cara, que nome. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Aí vocês vão se ligar no que vai acontecer nos próximos episódios. A gente sempre deixa os nossos seguidores informados. Sendo assim, dá pra vocês mandarem e-mails com histórias, como fez o Renato Pereira, como fez o Rodolfo Menardo. O nosso endereço eletrônico é academiadetretas@gmail.com. O nosso podcast é atualizado toda sexta-feira. Curta, compartilhem. E outra coisa, se você tem uma banda na garagem... Que não seja o YouTube. Que não seja o YouTube. Apesar que o cara parece o Bonovox. É verdade. Entre em contato conosco, porque a sua banda pode rolar de BG. Ou mesmo se você não seja a sua banda, ou a banda de um amigo. Dá uma dica, sei lá, né? Que a banda dessa semana se chama Name the Band. In spite of broken dreams, although her eyes were full of tears. She tries to concentrate, not get carried away by... vai dar uma sacada, caçem na internet aí, nem The Band, os caras estão fazendo shows aí. Enfim, a banda do Zé Monstro. Zé Monstro? Zé Monstro, exatamente. Beleza. O Zé Monstro parece o Bonovox aqui, com porradas na cara. O Walter, pena que a gente não pode contar uma história aqui, cara. Verdade, porque a gente tem um ouvinte que é protagonista dessa história, cara, e a gente não quer deixar ele em maus lençóis, mas ele sabe. Que a história é boa pra cacete, ele teve uma aventura e tanto pra ver um show do U2, né, cara? Exatamente. Que vida. Porque ele comeu uma mulher que levou ele pra lá, tinha grana envolvida, a mulher tinha bastante grana, acho que alguma coisa assim, tinha, né? Tinha, foi, mas deixa pra lá. Deixa pra lá, cara. Ô, Walter, o Rodolfo Menardo mandou um e-mail aqui pra gente, o seguinte: no meu prédio tem uma tiazona maluca no YouTube. Só anda com camiseta dos caras, vira e mexe, o síndico reclama. Será que o Dead não mora lá e ele pensa que é uma tia? Tia véia, porque né? ele tem uma cara de tia véia. Faz sentido. Então, ela só anda com camiseta dos caras, vira e mexe, o síndico reclama com ela porque ela ouve porra de Sunday Blood Sunday no último volume. Parece que só tem essa música. O gato dela chama 14 e ela explicou que é por conta daquela música que o Bono erra na contagem. Tem uma música que é 1, 2, 3, que é de espanhol, 14. Né? É verdade, olha que maldito. Então, e a lenda que mais corre a boca pequena aqui no condomínio é que ela leva garotos bem jovens e bem pobres pro apartamento dela com a desculpa pra fazer caridade. Mas na verdade ela leva os guris pra mandarem ver nela. Olha só. Eu conheci mais de uma tia que na faz minha isso? infância. Que fazia uma caridade. Ah, vem cá, eu sou o Bonovox. Nunca comi, mas uma molecada lá da escola, direto, cara. Veja só. É porque ela, depois da transa, essa mulher lá do meu bairro, ela fazia bolinho de chuva pro molecada. Olha só. Eles gostavam mais do bolinho de chuva do que de comer a véia. Eles não iam por causa da xoxota da velha. Cara, engraçado. A gente tem que criar um episódio que fale desse tipo de situação. Porque isso era muito comum, né, cara? Na minha rua tinha uma também lá. A gente tá completamente fora do assunto aqui, mas é que vale a pena. Vale a pena. A história é boa. Ela pegou o Rude, cara. E o Rude era um menininho com problemas mentais. O quê? Sim. E depois o Rude contando pra gente a história, cara. Ele era meio gago. Ela pegou meu pipi e lavou primeiro. Pelo menos era higiênica, né, cara?